O que você vai aprender nesse podcast? Nesse podcast, você vai aprender quais são os elementos das seções das barras utilizadas no sistema construtivo Light Steel Frame. Esse conteúdo será essencial para o dimensionamento estrutural de acordo com os métodos de cálculo propostos pela ABNT NBR 14762. As definições de cada elemento, tal como sua nomenclatura e utilidade dentro da seção, serão fundamentais para a determinação das cargas resistentes. Aqui você vai aprender quais são esses elementos, além da caracterização desses através dos conceitos de borda vinculada e borda livre. Bom podcast! Então agora que nós vamos estar relacionando as nossas seções com o dimensionamento das cargas resistentes, é importante que você compreenda algumas nomenclaturas para que quando você for utilizar a ABNT NBR 14762, você saiba o que a normativa está querendo dizer para você. Então vamos lá. Então nós temos os montantes que são formados através do U enrijecido. Então nós temos um U e nós temos enrijecedores de borda aqui em cada elemento de mesa, tá ok? Então, esse é um montante formado por um enrijecido, e aqui nós temos a guia, ou seja, o perfil U, tá? Então, como você pode ver, ele não tem enrijecedor. Então, montante e guia. Então, nós temos aqui a nossa seção U enrijecido, ou E, nosso montante. Então, sempre a maior dimensão, o maior elemento, ele vai se chamar alma. Então, quem que seria a alma da minha seção? Seria esse elemento aqui, o que apresenta maior comprimento. Então, dentro da normativa, a alma ela é chamada de BW, tá ok? Os próximos elementos, nós temos dois elementos aqui perpendiculares, eles são chamados de mesa, e na norma ele vai ser chamado de BF. Então, alma, BW e mesa, tanto a mesa inferior quanto a mesa superior, é chamada de BF. Nós também temos o enrijecedor. O enrijecedor, a norma, ela vai se referir a ele como D, tá ok? Então, D e D, certo? E nós temos a espessura, que seria a grossura da nossa chapa. A grossura da nossa chapa, nós vamos chamar de espessura e a norma vai se referir a ela como T, tá ok? Então, alma, mesa e enrijecedor, BW, BF e D, tá ok? Então, quando você for utilizar as prescrições de acordo com a 14762, ela vai se referir através dessas definições. No caso da guia, então nós vamos ter a alma, né? Então nós vamos ter aqui a alma, o maior comprimento, e as mesas, tá? Então, BW e BF. Então, quando você for utilizar então, as prescrições, seja através do MLE, MSE ou MRD, você vai precisar entender um conceito, que é o conceito de bordas vinculadas e o conceito de bordas livres. Por quê? Porque dentro das prescrições você vai precisar utilizar determinados coeficientes que estão relacionados diretamente ao tipo de vínculo que cada elemento da seção contém. Então, os elementos são esses aqui, então, enrijecedor, alma e mesa. O que significa um elemento AA, ou seja, um elemento de borda vinculada? Significa que o seu elemento, seja ele alma, mesa ou enrijecedor, ele é travado, ele é vinculado com outros elementos. Então, por exemplo, a mesa, ela vai ser um elemento AA, certo? Porque ela possui, ela não é livre, ela possui um vínculo. Ela possui o vínculo justamente das mesas. Então, a alma, que é o nosso BW, ela é um elemento AA. Nós temos aqui no perfil UE a nossa mesa. Então a nossa mesa ela também é um elemento AA, por quê? Porque um vínculo dela está relacionado com a alma e outro vínculo está relacionado com o enrijecedor de borda. Tá ok? E no caso agora do enrijecedor de borda, ele não pode ser considerado como um elemento AA, ou seja, um elemento de borda livre, de vinculação livre. Por quê? Porque uma vinculação ele tem da mesa, só que ele não tem a outra vinculação. Então, ele é um elemento de borda livre, tá ok? Então, mesa, aqui no caso da seção, o enrijecido, tá? Então, a alma é um elemento AA. A mesa é um elemento AA e o enrijecedor de borda é um elemento AL. Então, aqui, bordas vinculadas, borda vinculada e borda livre. é diferente aqui da seção U enrijecida, aliás, é diferente da guia, que é o perfil U. O que a gente tem aqui? Nós temos a mesa, que é o elemento, nós temos a alma, que é o elemento BW. Então a alma ele é um elemento A, porque nós temos a vinculação das duas mesas. Porém, agora a minha mesa, ela é um elemento de borda livre. Por quê? Porque ela não tem um enrijecedor. Por isso que você não pode utilizar, por exemplo, a guia para receber compressão centrada, porque ela precisa ter esse enrijecedor, tá ok? Tanto é que nos cálculos das prescrições, ela vai receber um determinado coeficiente que vai justamente diminuir a resistência dela. Então, recapitulando, montante e guia, tá ok? Então, as nomenclaturas, de acordo com a normativa, seria alma, que seria o BW, mesa BF e o enrijecedor de borda, que é o D. Por que que eu abordei isso antes de nós entrarmos nas questões da padronização? Porque as padronizações, elas são justamente, elas vão determinar justamente as medidas de cada elemento. Então, por exemplo, nós vamos ter uma padronização onde nós vamos ter determinados comprimentos de alma, determinados comprimentos de mesa e determinados comprimentos de enrijecedor de borda, também de acordo com a grossura da chapa. Então, o sistema construtivo light steel frame, como eu falei, a espessura da chapa ela vai determinar se o sistema vai ser em aço leve ou em aço pesado. Se ela for entre 0,80 a 3 mm, de acordo com as especificações da 6355 e da 15253, ela vai ser no sistema construtivo light steel frame. Se não, esses perfis que não são padronizados, eles vão precisar passar por uma outra verificação a partir da 14.762, onde ela vai dizer se a relação largura e espessura vai atender ao critério que ela nos fornece através de uma tabela. Então, nessa aula, nós vamos estar tratando desses conceitos. Inclusive, nós vamos fazer um cálculo dessas seções, tanto normatizadas quanto não normatizadas, para que você entenda, para que você compreenda se você vai poder utilizar determinado tipo de perfil dentro da sua edificação ou não.